cena de novela, essa nossa história. Sempre que brigamos, você diz que vai embora. E eu, pra não perder o jogo, digo pode ir. É fato que a primeira noite está tudo normal. E quando chega de manhã, eu penso tô legal. Logo bate a agonia e eu tento te esquecer. É saudade de você, que vontade de te ver. A sofrência dói demais, tá tirando minha paz. É saudade de você, que vontade de te ver. A sofrência dói demais, tá tirando minha paz. E por mais que eu beba uma, beba duas, beba três, esconda o celular, jogue ele na parede só pra não ligar. No final da noite é lá que eu vou parar. E por mais que eu beije uma, beije duas, beije três e finja te esquecer, imagina um outro rosto só pra não te ver. Não adianta, eu amo você. É saudade de você, que vontade de te ver. A sofrência dói demais, tá tirando minha paz. Tá tudo normal. E quando chega de manhã, eu penso tô legal. Logo bate a agonia e eu tento te esquecer. É saudade de você, que vontade de te ver. A sofrência dói demais, tá tirando minha paz. É saudade de você, que vontade de te ver. A sofrência dói demais, tá tirando minha paz. E por mais que eu beba uma, beba duas, beba três, esconda o celular, jogue ele na parede só pra não ligar. No final da noite é lá que eu vou parar. É saudade de você. O quê? A sofrência tá demais, tá tirando. Só você, vai. É saudade de você, que vontade de te ver. A sofrência. Só você, vai. Só quem está apaixonado aí embaixo assim, vai. Simbora. E por mais que eu beba uma, beba duas, beba três, esconda o celular, jogue ele na parede só pra não ligar. No final da noite, será que eu vou parar?